ZYK 530, 1490 kHz. Sistema HS de Comunicação Limitada. Rádio Difusora, a Rádio do Povo. Olímpia, São Paulo. Uma emissora da rede Flash Mais. Difusora. Olímpia é possuidora de uma boa estação de rádio, sendo, aliás, a ZYG8, a voz de nossa terra e de nossa gente. Essa é a Difusora que está aqui na história. Essa é a Difusora, nós temos história para contar. Ótima tarde para você, agora 3 horas. Anatel apresenta Dicas para o Consumidor. Problemas com a prestadora de internet, celular, TV por assinatura ou telefone? Procure a empresa e tente resolver a situação diretamente com ela. Se não der certo, registre uma reclamação na Anatel. É só acessar o site anatel.gov.br/consumidor ou baixar o aplicativo Anatel Consumidor no seu celular. Se preferir, você também pode ligar para o número 1331. Lembre que você vai precisar ter em mãos o número de protocolo do atendimento com a sua prestadora. Depois desse registro, é a prestadora que deve te dar uma resposta em até 5 dias úteis. A melhor música e a informação exata. Difusora. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. Somos um Brasil, somos uma só nação. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Papai! Oi. Você vai cair daí! Quê? Não é mais fácil você alugar um andaime na casa do construtor? Como é que é? Liga lá, papai! Quer alugar um andaime? Ligue para a Casa do Construtor. Construção civil, pintura e jardinagem. Só aqui tem locação garantida. Em Olímpia, na Avenida Doutor Andrade Silva, 34 Centro. Informações pelo fone 3281-2116. 3281-2116. Ou pelo WhatsApp 17-99602-1422. 17-99602-1422. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Alô, é da Droga Farma? É sim, senhor. A Droga Farma é farmácia popular? É claro que sim. E pra pagar, como que faz? Tem convênio? Se temos, tem convênios a Usina Térios, Amplacad e Premier. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Domingos e feriados, das 8 às 12 horas. E onde fica? É fácil. A Droga Farma Farmácia Popular fica na Avenida Cinquentenário do Folclore Olimpiense 16, no Morada Verde. Anote o nosso telefone: 3279-4325. E o WhatsApp é só chamar 992-16-6019. Droga Farma, farmácia popular. Andar de roupa nova tá com tudo. E nas Lojas Longo você encontra tudo e muito mais. Moda feminina, masculina, infantil, calçados, acessórios e enxoval. É tudo que você precisa pra estar sempre na moda. Está sempre com tudo. Yes. Venha para as Lojas Longo. Aqui você encontra o seu estilo e pode pagar em até 6 vezes no cartão. Lojas Longo. Tá na Longo? Tá com tudo. Difusora. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.